Youth Drum Podcast. Fault world, goodbye, the enemy to rest. Now to the worst, I do not wait the spite. Tá começando mais um podcast, dessa vez comandado pela Lili aqui. Bom, resolvi fazer um podcast especial, um podcast só com vocais mulheres. Pode parecer algo meio clichê, mas elas estão dominando e acho que merecem uma atençãozinha especial, né? Ou seja, era de queimar sutiã no MG. Nossas duas primeiras representantes são a Heather Findlay e Irene Jensen. Ambas fizeram participações no álbum The Human Equation do Aerion, e essa ligação entre as duas é perfeita para colocá-las juntas aqui no primeiro bloco. Então eu deixo vocês com Couching a Fold e Shapeshifter, música que a Irene gravou para o projeto Gary Hughes, Ancient Future King. Good evening. Ah, a Irene e a Heather têm outra ligação. A Irene é minha ídola master e eu faço o papel da Heather numa banda cover de Arion. Tá, né? E daí? Mas vamos pras próximas garotas. Olha só, essas duas são minhas conterrâneas. Tô falando das italianas Sonia Scarlett e Cristina Scabbia. Depois delas vem a Kimberly Gross com Synergy, bando que conta também com Alex Lyle e Lauri Porra. A propósito, vocês sabem que na Finlândia porra quer dizer escada? Pois é, Lili, também é cultura, né? e das escadas da Finlândia a gente vai direto para a Holanda. Hoje em dia não tem como falar de Familiefront e de não falar do país onde tudo é liberado, né? Ela deve ter em média umas 3 vocalistas por metro quadrado. Mas falando sério agora, duas dessas holandesas mais bem sucedidas são a Florence e a Sharon Dayandel. After Forever e Within Temptation fazem sucesso não somente na Holanda, mas no mundo todo. As duas bandas já vieram aqui pro Brasil e o Within Temptation veio nesse ano, inclusive. Então aproveitem aí o bloco vermelho, branco e azul, cores da bandeira da Holanda. Of all life, so false. No dia 8 de julho de 2006, os fãs de Illis foram surpreendidos com uma triste notícia. A vocalista Sabine, então com 29 anos, morria vítima de uma hemorragia cerebral. A banda tinha acabado de finalizar a gravação do álbum Griefshire, que acabou sendo lançado em homenagem à própria Sabine. O Illis continua com outra vocalista, mas os fãs dizem que a Sabine é eterna. Pois é, triste isso, né? Morreu nova, assim. Mas vamos falar de coisas alegres. Animação, animação. We'll be right back. Bom, mas como diziam os Teletubbies, é hora de dar tchau. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz aqui o máximo que eu pude para agradar os ouvidos de todo mundo. Então eu me despeço com Cadaveria fazendo um cover de Blonde, mais os guturais da Angela Gossel e, claro, né, o Arlok com All Yar, letra que talvez represente bem esse momento cor-de-rosa do metal. Eu acho que só faltou mesmo o André Matos, né? Wake up the world, ignorance is known.